Bom, chegando agora para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai falar de mais um domínio de Keselowski em New Hampshire, né? Ele que levou duas lagostonas para casa, uma deve ter ficado com o Paul Wolff e a outra com ele, que o Paul Wolff também foi chefe dele na prova do sábado. Bom, já vou trazer uns dados rapidão, Léo, que aí a gente até consegue encurtar um pouco esse bloco, já que não foi também aquela maravilha de corrida essa de domingo lá em New Hampshire, né? Pode trazer, já. Então, assim, o Keselowski liderou 138 voltas, ele não largou mais na frente, né, largou em sétimo, ao contrário do que havia acontecido no sábado. O Kyle Busch foi o ponteiro, largou em primeiro e acabou em segundo, liderou 62 voltas, mais na parte inicial da corrida. Uma grata surpresa e uma redenção para o Kyle Larson, que vinha de três péssimos resultados, né? Ele voltou a andar forte, terminou em terceiro. O Matt Kenseth foi o quarto colocado. O Ryan Newman, que havia até sido meu palpite para a vitória, terminou na quinta posição. Fiz uma bela prova, largou lá de trás, largou no 24º, evoluiu bem no decorrer da prova. Também algumas limitações nas paradas. Mas assim, a tarde foi claramente do Brad Keselowski. Clint Bowyer em sexto, Tony Stewart em sétimo, uma boa prova também, Denny Hamlin em oitavo, o Rick Stenhouse Jr., esse sim surpreendeu, terminando em nono, acabando um pouco com a zica da Roush, mas contando que Cal Edwards e Greg Biffle terminaram no top 15 ali também, né? E o Dale Jr. foi o décimo, uma prova interessante. Tivemos o acidente do Jimmy Johnson, talvez como a principal coisa do dia, né? Um erro da equipe, colocaram pressão demais nos pneus e o consumo foi excessivo. O Jimmy Johnson bateu com o pneu estourado na 15ª volta da prova, sendo que a janela de paradas é de 75, 72 voltas. Então, é um erro primário do time número 48. Em termos de amarelo, a gente teve uma aí lá na frente, na volta 113, uma de detritos. Depois uma na 154 por detritos, outra por detritos na 178. O acidente mais controverso da prova, depois o Léo quiser comentar alguma coisa, o Joey Logano vinha em segundo no momento, né, vinha andando forte. Talvez um que pudesse fazer frente ao Keselowski, mas talvez, porque o Keselowski estava impossível mesmo. E aí ele vinha ultrapassando o Morgan Shepherd, que estava 15 voltas atrás, um senhor de 72 anos, dirigindo com todo cuidado para não atrapalhar a corrida de ninguém. E eles acabaram se tocando. Para mim, vendo os replays dos acidentes, ficou claro que o erro foi do Joey Logano, e ele depois ainda quis, não chegou aí querer brigar com o Morgan Shepherd e tal, mas reclamou, né, da situação e tudo, e o próprio Morgan Shepherd falou depois que sabia que estava muito mais lento. O cara estreou na NASCAR em 1970, meus amigos. Você acha que o cara não vai saber que está com o carro mais lento que os outros? Então ele estava dando o lado de, ele estava andando do lado de dentro, deixando o lado de fora, que é o melhor traçado em New Hampshire, para os pilotos ultrapassarem e tal, mas o Joey Logano, eu acho que acabou pressionando ele um pouco ali, sendo um pouco agressivo além da conta, para passar um retardatário. Aí eles acabaram se tocando e batendo, foi praticamente fim de prova para ambos, né? Mas para o Joey Logano, os danos maiores foram no carro 22. Aí depois uma por detritos na 250, e depois um acidente sozinho do Justin Allgaier, uma coisa que a gente vê pouco, né? O Allgaier não terminando uma prova, né, se acidentando, bateu já na penúltima volta, então gerou um green white checker, mas mesmo com essa relargada, ninguém tinha carro para bater o Brad Keselowski, e ele conduziu tranquilo para a vitória. Eu pensei que o Kyle Busch ia empurrar ele faltando uma volta. Mas não conseguiu nem encostar, isso que foi bacana. Encostou uma vez só. Eu tinha mais medo do Kyle Larson atrás do Brad Keselowski numa relargada do que do Kyle Busch. Sinceramente, eu achei que o Kyle Larson poderia fazer alguma coisa. Mas, assim, tava impressionante mesmo. Tanto que o driver rating dele, acho que foi perfeito. Foi de 150 pontos, assim como havia sido no Kentucky de alguém lá, que eu não lembro quem foi. O Kyle Busch também teve um driver rating de 150 esses tempos aí pra trás. Mas, assim, domínio absoluto, acho que pouco a se dizer, inclusive, dessa prova, assim, foi coisa absurda mesmo. Então eu já queria que você trouxesse seus comentários aí, se você quiser falar um pouco do Jimmy Johnson também, e do acidente do Joey Logano com o Morgan Shepherd, que foram talvez os grandes acontecimentos aí desse evento. Aí eu confesso que fiquei muito chateado quando o Jimmy Johnson bateu, bem no comecinho da corrida, pneu, foi o problema de pneu, acabou indo pro muro, e eu fiquei chateado, eu até pensei em parar de ter corrido depois desse feito aí, né? Eu sinceramente fiquei chateado Ah, eu mesmo. sei, isso é amor. Tamanha profunda minha tristeza, eu vi o 48 todos esfarrapados no muro lá, que eu pensei em desligar o computador e jogar videogame, sério. Fiquei muito chateado. Bom, o Jimmy Johnson, se ele Mas tivesse. você sabe que isso não acontece, né? É, Na hora e da verdade, não na acontece. hora da verdade, é. E o que eu. Aconteceu uma vez. Foi em Uma vez. 2012 e o Keselowski ainda foi campeão. Porque em Phoenix, a gente tem que lembrar que o Jimmy Johnson teve um problema semelhante, né? Na penúltima prova. Ele vinha liderando o campeonato por 8 pontos. Aí teve um estouro de pneu porque ele forçou demais os freios do carro. Daí ele saiu de 8 de liderança que ele tinha vindo do Texas para Phoenix. Chegou em Miami 15 atrás, e daí o carro quebrou, o câmbio e tal, e daí o Keselowski só foi correr para braço e encher o caco com as Miller lá. Bom, então, eu iria falar isso. O Jimmy Johnson, ele raramente tem problema. Quando ele tem problema, ele se supera na próxima corrida. É mais ou menos assim o histórico dele. Eu já pesquisei isso já, por isso que eu estou falando, eu sei que eu já pesquisei isso e já acompanho. O Jimmy Johnson, quando ele tem um problema muito sério, ele, na outra corrida, ele tenta se sobressair o máximo. E vamos combinar aqui também, se ele tivesse essa corrida aí, ele e o Keselowski iriam lutar pela vitória. O Jimmy Johnson foi em segundo ali, logo do lado do Kyle Busch, que foi o pole. Então eu tenho, vamos colocar aí, 90% de certeza que o Jimmy Johnson iria lutar por essa vitória, que é uma pista que ele gosta muito. Ele iria lutar pela essa vitória aí, com certeza. Então, mas já falando do vencedor, Keselowski, sua 13ª vitória, sua terceira vitória em 2014. Parabéns ao Brad Keselowski, mostrando cada corrida que passa, que ele está aí para ser campeão, ele está aí para lutar pelo título, ele está aí para vencer a corrida e está aí para realmente ser um dos ossos duros de roer quando chegar a hora da verdade. O meu destaque, Pedro, eu vou colocar o Clint Bowyer. O Clint Bowyer fez uma ótima corrida, o Clint Bowyer, ele chegou aí a querer mostrar suas garras pela vitória. Foi o sexto colocado, mais um top 10 para ele. E outro destaque é o Rickson Hound Jr., namoradinho da Danica Patrick, terminou em nono colocado. Foi um bom resultado para ele aí, aquele que é pressionado por bons resultados. Então foi um bom resultado ali para ele aí. E meu outro destaque é o Dale Hall Jr. fechando o top 10, décimo colocado. Mais um top 10 na carreira. Nesse ano, né? Carreira nesse ano também, né? Agora são 2 vitórias, 9 top 5 e 13 top 10. Então, em 19 largadas, ele tem 13 top 10, o Denham Jr. Realmente é um número muito bom para o Denham, mostrando que ele está lutando pelo título, que ele quer esse título aí. Então, parabéns ao Denham Jr. aí. E só uma curiosidade aqui, Pedro. A Ford não vencia desde 2008, que a última vitória da Ford foi com o Greg Biffle. Daquele ano para cá, de 2008 para cá, só Toyota e Chevrolet Foi a venceu, última claro vitória em New Hampshire foi com arroz doce, que então. foi com o piloto Arroz Doce. O Arroz Doce mostrou os seus açúcares do seu arroz aqui e acabou vencendo a corrida. E foi uma tarde gloriosa para o carro 16 aqui do Arroz Doce. E foi a corrida do Chase também, só, tá, pessoal? Só para lembrar aí, que foi em 2008, foi aquele ano que a Roush começou o Chase com tudo. Se eu não me engano, nessa corrida aí, Roush foi primeiro, segundo e terceiro. Depois em Dover, dobrou, foi primeiro. Não, ele só ganhou a corrida mesmo. O pessoal da Roush, foi o terceiro. Depois em Dover, que era New Hampshire e Dover. Depois dessa corrida de Dover aí, em 2008, em corrida de Dover, a Roush fez 1, 2, 3, 4. Não sei se você lembra, Pedro. Não lembro não, hein, cara. Tem tempo que eu não lembro da Rush andando na frente. Em 2008, perdão, no Chase 2008, a Roush começou com tudo. Seria um ano que todo mundo estava apontando que a Ford seria campeã, seria equipe campeã, a montadora campeã, com a Haas trazendo a Ford, né? Então, seria um ano que todo mundo se cogitou isso, e foi um ano também que o Kyle Busch. Pronto, parei de falar. Pode seguir, ô Leonardo. O que que Ah, aconteceu? pode falar mesmo? Pode? Foi o ano que o Kyle Busch chegou pro Chase, tava com um monte de vitória, chegou pro Chase Foi o primeiro ano da morte na praia, é isso que o meu amigo Leonardo quer falar, entendeu? Morreu na praia. Desde então, foi o ano. 2008 foi um ano icônico, assim, foi quando muitos brasileiros foram enganados. Muitos foram enganados pelo Caio Busch e muitos foram enganados pelo Felipe Massa também. Então, assim, É, foi um ano de foram de enganações, vamos ver. enganações e tem gente que gosta de ser enganado. É igual aquela mulher que gosta de ser traída, né? É, Então, ele aquele amor adora, proibido. exatamente, adora sofrer. Então, assim, a gente tem até na pessoa do nosso patrão aí do Bigone Brasil, do Thiago Raposo, como o maior exemplo de amor platônico e sofrido com o Kyle Busch, que não, até hoje não sabe o que que vai virar, mas fazer o quê, né? Deixa ele. Talvez um dia, se a Gibbs trocar de equipamento e tal, pode ser que aconteça, mas Quem sabe, né? é, quem sabe? Então, mas 2008 foi um ano bem icônico mesmo nesse sentido. Mas pode continuar, Léo, a análise, por favor. Ó, e só para falar da corrida, né? Da corrida em si mesmo, foi uma corrida muito, muito, muito tranquila. Tava tão tranquilo que eu acho que o coitado do Morgan Shepherd lá acabou cochilando na direção lá. Se perdeu um pouquinho, aí o Diologano achou que dava, que dava, que dava, não deu nada para ultrapassar. E acabou os dois se pegando ali. O Diologano reclamou ferrenhamente na entrevista, falou que onde já se viu um piloto tão lento assim na pista, que não deveria ter tá na pista, ele deveria ter recebido uma bandeira preta. Mas também não é para tanto, senão que eu também, Pedro, como você. Compartilho que foi um pouco de distração do Diologando ali. Talvez se ele viu que estava chegando tão perto assim, ele deveria ter já freado um pouco, melhor perder um pouco o terreno ali, já a corrida estava muito lenta, do que tentar uma manobra mais inusitando ali, e acabou tentando a manobra e deu no que deu. Realmente foi uma pena para o Diologando que realmente estava muito a fim de lutar por essa vitória aí, e ele tinha um bom carro também para lutar por essa vitória no Hampshire. Foi infelizmente um azar para ele. E no final tivemos um emocionante green light checkered, onde que o Keselowski venceu a corrida, dominou a corrida inteira e ele realmente venceu. Eu pensei que o Kyle Busch iria chegar nele. O Kyle Larson, Pedro, ele largou um pouquinho mais para trás, não largou em terceiro, viu? Ele tinha largado um pouquinho mais cedo, se não me engano, ele tinha largado na terceira fila, ele relargou. E um destaque aqui também foi o Denny Hamlin, né? Denny Hamlin, assim que saiu o green light checkered, ele esperou o pit abrir, ele foi o único e o primeiro a entrar no pit da turma da frente. Ele relargou lá em 23º, 24º e terminou corrida dentro do top 10. Ele conseguiu ganhar várias e várias posições aí, foi em torno de 15 posições aí, só na última relargada com os quatro pneus novos e um pouquinho só de combustível aí. Realmente foi um ótimo resultado para o Danny Hamlin aí, salvando a sua tarde do Danny Hamlin aí, que ele também chegou a liderar um pouco a corrida aí. E, Pedrão, foi isso mesmo, Pedrão. Foi uma corrida bem, bem tranquila, uma corrida sem muitas grandes movimentações, uma corrida dentro dos padrões de New Hampshire aí. Já vi corridas melhores em New Hampshire, nesses últimos anos que o carro veio proporcionando, mas esse ano aí parece que foi uma corrida bem tranquila mesmo, hein? Foi uma corrida que o pessoal tava mais light aí. A chuva chegou a querer incomodar, teve respingos na curva 1 e 2 durante a corrida. Se essa corrida chegar, a chuva chegasse, eu acho que parasse a corrida, eu acho que realmente seria mais uma corrida cortada pela metade. Pedro? É, e assim, por isso que até no, na edição passada que eu gravei sozinho, eu, sem sombra de dúvidas, eu tiraria New Hampshire do Chase, talvez. O New Hampshire é uma das corridas que dá mais público, viu, Pedro? Então, A mas gente, ela. por ela ser regional. Deslocaria ali, entendeu? Jogaria ela para... Talvez mudaria um pouco as datas ali, entendeu? Trazendo, se fosse entrar um misto mesmo. É, eu andei lendo. Porque se fosse, só vejo opções de mexer em New Hampshire e Kansas, entendeu? Eu andei lendo bastante sobre essa mudança no Chase aí, que alguns querem fazer, que o presidente da NASCAR lá, eles querem, estão querendo mudar, e vários fãs pedem para fazer essa mudança, que querem essa mudança aí, e querem porque querem um road course no Chase. E eu andei lendo que a NASCAR pensa em mudar, mas o grande problema da mudança é o clima, né? Por isso que termina lá em Miami, que chega em, no, naquela época do ano em Miami. Miami é uma cidade tropicana, então ali não chove muito, não tem problema com chuva, neve, essas coisas, né? Muito frio. Não, é já uma mais litorânea ali, então ali é uma cidade mais quente. E New Hampshire, se você joga ela mais pro final, você já tem neve. É. Se você antecipa ela muito, você tem neve. Então ela tem que ser esse tiro curto. Mas o que eu penso é talvez tirar ela do Chase, entendeu? Trazer, mudar um pouco a outra data dela e deixar ela mais perto da outra. Talvez jogando o Watkins Glen pra cá, entendeu? Pro Chase, levando ela pra... Só que aí ficaria tipo assim, igual ela corre agora... Ficaria 2 semanas de diferença, então assim, talvez o mais fácil seria mexer no Kansas, né? Que o Kansas tem uma corrida lá no comecinho do campeonato e depois tem uma agora no Chase. Então, mas assim, foi uma pergunta que os meninos fizeram na outra edição, que você pode ouvir depois, que aí acabou gerando em mim essa única alteração que eu faria ali e tal, mas a NASCAR já mexeu em Talladega, por exemplo, dentro do Chase, jogou pra lá, trouxe pra cá, então assim... Pra fazer encaixar, dava jeito, né? A NASCAR faz até esse campeonato doido aí, por que que não vai mexer no calendário, né? Dá conta de fazer essas alterações loucas aí, dá pra fazer qualquer coisa. Mas... Ela consegue, mas assim, quanto mais vai passando, vai chegando perto do final do ano, vai passando Chase, mais o clima vai piorando lá nos Estados Unidos lá, e tem lugar que neva mesmo, tem lugar que fica muito gelado mesmo, por isso que a NASCAR tá bem... Tá assim, tá procurando pisar no firme, no terreno firme, antes de dar um passo, porque eu não tô falando de clima. E essa é a maior preocupação da NASCAR aí. Porque a época de novembro começa a ficar muito crítico a parte de clima lá nos Estados Unidos. Com chuva, frio, neve, essas coisas que acontecem por lá. Então eu penso que New Hampshire, e assim, eu penso não, New Hampshire é uma das pistas que mais traz público, né? Por ela ter um regional muito forte e ter as pistas regionais aí, Stafford, por exemplo, é um dos regionais mais fortes dos Estados Unidos. E está muito ligado ali, muito perto ali, a New Hampshire ali. Por isso que traz um grande grupo para New Hampshire. New Hampshire sempre tem as duas corridas e está sempre super lotado, bufando de gente. Pedro? Então é o que eu falo, assim, mas tem que ver o que a NASCAR vai fazer, né? Por ser, além de render provas, algumas provas meio chatas, né? Mas ela acaba trazendo público e, no fundo, é isso aí que importa para a NASCAR. Bom, eu vou puxar o campeonato e já vou começar a fazer algo diferente. Como a gente já está aí na mais da metade da temporada, né? Agora foi a 18ª, é isso? 18ª. 18ª prova. Então, perdão, a 19ª prova. Já foi a 19ª prova, então assim, as coisas já estão bem avançadas. Então o campeonato agora vai ser só ligado, nós vamos puxar só a classificação do Chase no momento, tá, gente? E sem citar quem está abaixo do top 20. Se o cara entrar na outra semana, a gente cita ele. Então assim, nós temos Brad Keselowski. E em Richmond, antes de Richmond, a gente conversa melhor, né? Que só lá que vai feder carne queimada, né? Brad Keselowski hoje seria o líder do campeonato, né? Começaria o campeonato na frente com 3 vitórias, né? Na pontuação ele estaria em terceiro. O Jimmy Johnson viria em segundo com 3 vitórias em quinto nos pontos. O Dale Earnhardt Jr. seria o terceiro, que ele é o segundo nos pontos e tem 2 vitórias. O Cal Edwards é o quarto com 2 vitórias e sexto em número de pontos. O Joey Logano é quinto com 2 vitórias e nono em número de pontos. Kevin Harvick é sexto, com 2 vitórias e e o 13º em número de pontos. Quem matematicamente está classificado para o Chase hoje, tá, gente? Brad Keselowski, Jimmy Johnson, Dale Earnhardt Jr. e Cal Edwards, tá? Esses já estão locked, né? Já estão fixados no Chase, esses não saem mais, tá? Esses quatro primeiros aí, Brad, Jimmy Johnson, Dale Jr. e Cal Edwards, garantiram vaga matematicamente. Joey Logano e Kevin Harvick devem fazer isso em Indianápolis já, tá? Jeff Gordon é o sétimo, uma vitória, mas lidera nos pontos. Venceu, já tá também... Venceu, provavelmente está dentro. Kyle Busch, uma vitória e oitavo em pontos. É, o mesmo pontuação e o mesmo no que ele estaria no Chase hoje. Só uma correção, tá? Ele venceu mais uma, né? Que já tem uma vitória. Não, se o Jeff Gordon vencer mais uma, exatamente. Se o Jeff Gordon vencer mais uma, ele já tá... Agora eu só falei de pilotos que têm vitória. Se o Jeff Gordon vencer em Indianápolis, ele já tá... Matematicamente classificado já. Ninguém pega mais ele. Mas provavelmente, Joey Logano, Harvick e Gordon, só se der alguma coisa muito errada, eles já devem cravar a vaga em Indianápolis. Kyle Busch também está perto de entrar ali em oitavo. Nono é o Danny Hamlin, é o 12º nos pontos. Arik Almirola, 10º colocado, só que é o 22º nos pontos. Kurt Busch, 11º, 25º nos pontos. Esses têm uma vitória. Matt Kenseth entraria como 12º, é 4º em pontos, mas ainda não venceu. Ryan Newman, 13º, 7º em pontos. Clint Boyer entraria como 14º colocado, é o 10º no campeonato, sem vitória. Paul Menard, 15º. Richard Childress colocando dois carros no Chase no momento. Paul Menard é o 15º, 11º no campeonato. E o Kyle Larson, após ter saído semana passada, né? Depois do incidente em Daytona, do mau resultado no Kentucky por causa de um pneu furado e do problema de motor em Sonoma, ele caiu de 8º para 19º no campeonato, 17º ou 19º. E ele volta a assumir uma vaga ali entre os 16, ele seria o último classificado. Ele é o 14º colocado no campeonato. Aí o Austin Dillon ficaria de fora, ele que é o 15º colocado no campeonato, mas como Kurt Busch tem uma vitória, já tiraria o Austin Dillon do campeonato, do Chase, e o Greg Biffle cairia também, porque o Arik Almirola venceu e é o 22º, o Greg Biffle é o 16º. Depois o 19º seria o Casey Kane e o 20º o Brian Vickers. Essa aí é a situação do Chase. Daí para baixo a gente tem ainda, só para citar rapidamente, daí para baixo aí a gente tem Tony Stewart e Marcos Ambrosio, é isso? Acho que é isso. Eu abri o antilist com os classificados pro Chase, o outro eu nem abri. Não, mas tudo bem, é isso aí. Esses são os 20 primeiros, tá? Porque aí depois viriam o Marcos Ambrosio e o Tony Stewart aí na briga e alguns outros pilotos para trás aí. Mas a gente perdeu um pouco das chances, né, de um piloto surpreender, que foi o caso do Arik Almirola, que venceu em Daytona. Então, Leozão, um comentário rápido aí sobre o que você está vendo aí dessa classificação pro Chase aí. Eu vou ser bem breve aqui. O Chase, por ser um formato novo, né, um formato que vai ter as eliminações durante cada 3 corridas ou 4, se não me engano, tá num modo bem simplificado de se ver aí, tá um modo bem mais fácil de ver, localizar realmente os pilotos que vão pro Chase, os que não vão. Então, tá aí o Keselowski, bom trabalho, Johnson, bom trabalho. Aí tem com 2 vitórias ali, tem o Earnhardt Jr., o Edwards, Logano e o Harvick com 2 vitórias, e tem os 5 aqui, né, que é o Gordon, Kyle Busch, Henry, o Arik Almirola e o Kurt Busch, que é apenas uma vitória cada um. Então, assim, vai ser interessante aí esse método que eles estão colocando esse ano aí, vai ser bem interessante. Eu realmente estou muito curioso para ver esse método aí, porque, assim, o piloto que está fazendo tudo agora vai chegar a um certo momento do campeonato que vai zerar tudo, cortar tudo, nivelar tudo e falar agora cada um por si aí. Mas o campeonato está muito interessante, sim. Estou gostando de ver o campeonato esse ano. Pedro. Eu tô querendo, a minha curiosidade maior é ver o que vai acontecer de Richmond para frente, né? Quando começa lá em Chicagoland. Mas assim, eu já não aposto mais em surpresas. Eu acho que hoje ou Egil Almendinger ou Marcos Ambrosio pode surpreender em Watkins Glen. Fora isso aí, eu acho que vamos ficar com esses 16 aí mesmo. Talvez um Menard perdendo posição para um Greg Biffle da vida, um Cade Kane podendo vencer, talvez, derrubando o Kyle Larson, alguma coisa assim, mas... Algo do gênero. Muito, não vou fazer muita projeção, não. Acho que vou deixar mais para Richmond mesmo, para a gente voltar a dar uns palpites mais fortes. Bom, acho que para New Hampshire na Sprint Cup é isso aí. A gente tem um bloco de perguntas agora, não, em seguida. E aí vamos deixar também os palpites nossos aí para a etapa de Chicagoland e da Nationwide. Lembrando que a gente só tem Nationwide esse final de semana.